dia, estamos no ar com a Rádio Verde. Muito bom dia aos ouvintes, muito bom dia, Caco Rocha. Bom dia, Flávia, bom dia ouvintes aí da Rádio Estação Web e também da Rádio Panema Comunitária, mas estamos aqui estreando na Rádio Estação Web. Para nós é uma satisfação, né, estar ocupando esse novo espaço aqui. Espero que vocês gostem da gente, porque a gente já ama vocês. A gente agradece a acolhida do Rogério Barbosa e também agradece a nossa antiga casa, Ipanema Comunitária, que também aceitou essa proposta aí de nós estarmos no ar em dois lugares diferentes, né? Rádio Verde invadindo as ondas sonoras por aí, pelo mundo, essa né? Essa proposta transmídia, né, Flávia Cunha? Transmídia, assim, estamos na rádio web, estamos na rádio comunitária, para levar a palavra o mais adiante possível. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, Caco, como é que as pessoas podem ter acesso aos nossos programas antigos? Afinal de contas, estamos na nossa 19ª edição. Exatamente. As pessoas podem ir lá no nosso site, né? Que é www.reciclagem, é a palavra reciclagem sem o M no final, .org. www.reciclagem.org/radio-verde. Tudo junto, sem acento. Reciclagem.org, que é essa produtora de sustentabilidade, né, Caco? Que, entre outras ações, faz a Rádio Verde. Exatamente. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, pode entrar no nosso site, descobrir as sacolas de jornal, descobrir que a gente já foi até pra cadeia lá fazer trabalho com os presidiários e uma série de outras iniciativas aí nessa tal de sustentabilidade. Então tá, e hoje a gente vai falar, entre outros assuntos, sobre a audiência pública que rolou na segunda-feira, né, Caco, da Prefeitura, com o pessoal da Escola Amigos do Verde também, pessoas da comunidade ali do entorno da Cristóvão Colombo, né, sobre a questão da obra da chamada trincheira, né, coisa meio de guerra, assim, né. E volta os assuntos, né, no programa anterior a gente já vinha falando das audiências da pública lá sobre as ciclovias. E daí vemos que existe um avanço, né? Porque na ciclovia não foi ninguém da prefeitura. Daí agora foi lá algumas pessoas da prefeitura, não sei se deram todas as respostas, mas acho que são alguns indicadores, né, de como que se trata essas questões ecológicas aqui na capital do Rio Grande do Sul, né? É, infelizmente até a gente chama o programa de hoje de Árvores versus Obras, porque, né, tem muita obra rolando em Porto Alegre, né? E nem todas elas respeitando essa questão de estar em harmonia com a natureza. Né? E inspirado por essa questão aí de estar em harmonia com a natureza, Caco, temos o pensamento verde. Exatamente. A gente tem alguns grandes ecologistas que nos antecederam aqui, que já falaram muitas coisas, né? Então, cada programa a gente traz algum pensamento, algum toquezinho do que já foi dito, né? Então, hoje é do Lutzenberger, José Lutzenberger, né? Lá em 1990. Abre aspas. Um dos maiores desastres da atualidade, um desastre que está na base de muitos outros desastres, é o fato de estar a maioria das pessoas, mesmo as que se dizem cultas e instruídas, totalmente desvinculadas espiritualmente da natureza, alienadas do mundo vivo. As pessoas nascem, se criam entre massas de concreto, caminham ou rodam sobre asfalto, as aventuras que experimentam lhes são proporcionadas pela TV ou vídeo. Já não sabem o que é sentir orvalho no pé descalço, admirar de perto a maravilhosa estrutura de uma espiga de capim, observar intensamente o trabalho incrível de uma aranha tecendo a sua teia. Isso em 90, né? Ainda nem tinha as TV de LED de 42 polegadas, não tinha os óculos 3D, né? Daí é uma tendência que só aumentou, né? De cada vez mais a gente tá desconectado, né? E eu acho que é legal porque a gente vai começar o programa de hoje com esse pensamento e vamos encerrar lá adiante puxando uma coisa mais ou menos parecida, mas Não vou contar mais agora, o pessoal ficar ouvindo a gente até o final. Então tá, a gente vai agora de música de rock gaúcho, Caco Rocha. Vamos lá, né? Vamos ouvir aí Ultraman, né? Uma banda que já não tá mais em atividade, mas que deixou algum bom legado aí pra comunicação ecológica, né? Vamos ouvir Preserve. Thank you. esse brilho, esse olhar. Preserve o que eu digo, pois não falo por falar. Preserve esse abraço, esse abraço carinhoso. Do jeito que eu acho, pode ser maravilhoso. Preserve tudo isso mais um pouco. E também tudo aquilo que matar esse sufoco. Preserve esse aperto de mão, meu amigo, meu irmão. E se um irmão por mim perguntar, diga que eu vou estar pelo céu ou pelo mar. Vou por aí a procurar. Pelo céu ou pelo mar, vou por aí a te encontrar. Aê, aê, aê, aê. Preserve os nossos rios, nosso verde, nosso ar. E também tudo aquilo que tiver que preservar. Preserve o que é mato nesse mundo grandioso, pois muito em breve eu acho poderá ser valioso. Conserve todo bicho, todo reino animal, só não conserve o lixo, pátria multinacional. Uhum. Preserve esse aperto de mão, meu compadre, meu irmão. E se um irmão por me perguntar, pode ser que eu possa estar. Ou pelo céu, ou pelo mar, vou por aí a procurar. Pelo céu, ou pelo mar, vou por aí a te encontrar. Banda Ultraman, pô, dando recado, né, Caco Rocha? Preserve. O Preserve, né, que não é à toa que a gente escolheu essa música aí, já é pra anunciar o nosso assunto principal de hoje, Flávia. Isso aí, a audiência pública que rolou lá na Escola Amigos do Verde. Aqui na Zona Norte, né, então ela foi uma audiência pra conscientizar a Prefeitura de Porto Alegre sobre o impacto da obra, da trincheira da Cristóvão Colombo, né, então tá se planejando ali o cruzamento da perimetral com a Cristóvão Colombo, a Cristóvão Colombo ir por baixo da perimetral, né? A escola Amigos do Verde e a comunidade desejam, tem três pontos de reivindicação ali, que um é a imediata revogação do decreto 1830 do ano passado e o retorno da área de proteção ambiental, né? Então, rapidamente, a área onde está localizada a escola há mais de 30 anos é considerada uma área de preservação ambiental. Ano passado, na surdina, isso foi tirado para se poder fazer a obra. O segundo ponto é a conclusão do processo de tombamento histórico do prédio, que está em andamento. E o terceiro ponto é a apresentação e discussão de um estudo alternativo ao projeto da trincheira, de não se fazer essa trincheira por baixo da Cristóvão, que contemple em harmonia, então, essa questão da área de proteção ambiental, a escola, segurança viária de trânsito para pedestres e inclusão das obras cicloviárias. Né? Então, e já tem inclusive no site da VAS um abaixo-assinado que até o início dessa gravação aqui já contava com mais de 2 mil assinaturas. E a nossa Flávia Cunha ontem foi lá mais uma vez cobrir essa audiência pública e ver o que, que aconteceu lá. E aí, Flávia? Pois é, recebemos o convite, então, da Escola Amigos do Verde, né? Nós fizemos um programa sobre educação ambiental no contexto escolar há um tempo atrás. E aí o pessoal da escola nos chamou e lá fomos nós, né, Caco, para ver como é que seria essa audiência pública. E principalmente se a prefeitura mandaria representantes dessa vez, já que naquela audiência com os cicloativistas não mandou. Mandou umas pessoas, assim, que eu diria, assim, sem medo de errar, digamos assim, que não são muito preparadas, assim, são meio assustados, assim, com as pessoas que estavam meio tensas, assim, sabe? Então, acho que pra gente começar a ilustrar como é que foi o clima dessa audiência pública, porque, assim, começou na paz, né? Silvia Carneiro lá, uma das diretoras da escola, aquele clima zen da escola, né? Aquela área verde bacana. Ela começou pedindo para as pessoas fazerem um minuto, uma meditação, pro clima tá legal. Mas depois, o bicho pegou, sabe? Foi um negócio complicado. Eu imagino assim, se não tivesse feito a meditação no começo. Pois é. Então, assim, a gente vai ouvir aqui um áudio que a gente selecionou aqui de um pai reclamando que os representantes da prefeitura enviados para audiência não eram que podiam dar as respostas, tá? E aí o Delcio Hagentobler, que é um dos assessores da SMOV, tentou argumentar. Não foi muito feliz a tentativa de argumentação, mas ele tentou. Vamos ouvir. Por que as pessoas realmente envolvidas não se comprometem a estar aqui? Senhor, o senhor, se me ouvir, eu também tenho muita questão de ouvir. Agora nesses 30 dias eu já estive aqui nessa obra e tivemos todo o cuidado, por exemplo, de ouvir um morador que reclamava que se cortasse um galho da árvore em cima ali tinha um ninho de sabiá. Até isso nós ouvimos e fizemos. Muito bem! Pois é, o clima foi assim. É, mas... E aí que tá, né? No detalhe, assim, a gente pega a visão das pessoas, né? Então, cortar na cabeça dele, assim, mas é óbvio que eu vou cortar aqui e que se dane o tal sabiá, né? Mas se for ter uma visão mais equânime, mais ecológica, ali é a casa de um ser humano. Senhor. Ser vivo. É, não, desculpa, é um ser vivo. Mas é quase um igual a nós, né? Enfim. Pois é, aí assim, estavam muito os pais interrompendo assim, o pessoal da prefeitura que estava falando, né? E naquela coisa mais assim, da tentativa de argumentação mais emocional, né? Tinha algumas pessoas até, umas pessoas bem emocionadas, uma pessoa lá no início lá meio que chorou e tal. Os pais estavam bem preocupados com esse problema na escola. Mas aí, uma das pessoas que estava presente, assim, não era uma mesa, né? Mas eram as pessoas que estavam na frente ali, que tinham os representantes da prefeitura e outros especialistas que eram a favor da causa da escola e da comunidade. E uma delas, assim, surpreendeu porque ela chegou quietinha ali. E aí, de repente, a mulher era diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, a Miriam Sartori Rodrigues, que estava presente nessa audiência, então. E aí ela garantiu que a prefeitura estava errada de fazer essa obra, já porque já existe um tombamento provisório no local. Aí, então, eu conversei com ela depois para ela esclarecer certinho como é que foi essa história. Desde 1995 foi aberto um processo de tombamento a partir de uma ação civil pública do Ministério Público. Nós do IFAI instruímos por meio de laudo técnico esse processo civil, esse inquérito civil, que redundou numa abertura de processo de tombamento em nível municipal pela EPAC. A EPAC então abriu o processo, foi instruída por um parecer do técnico da EPAC e esse parecer foi aprovado pelo secretário municipal de cultura na época, que era o Luiz Pilavares. Então esse processo ele foi aberto, foi instruído e não foi concluído, porque para ser concluído ele tem que ser publicado, tem que passar pelo COMPAC, depois tem que ser publicada a portaria, né, de tombamento. Mas de qualquer forma, no momento que tu abre um processo, se declara um tombamento provisório. E toda a legislação de proteção está inserida nessa área em função desse tombamento provisório. Se foi declarado como patrimônio cultural, não pode ser meio patrimônio, né? Ela inclusive, o parecer é muito claro. É o conjunto de elementos que dão valor para esse lugar aqui. Não é um elemento destacado, ou só a residência, ou só a vegetação. Não, é o conjunto de elementos. Então, é por isso que não pode ser desqualificado, mutilado, descaracterizado. Tem que ser protegido na sua integralidade. Nós, do Instituto, do IFAI, nós temos uma preocupação muito grande com essas questões em nível de Porto Alegre, porque Porto Alegre é um espelho. Todas as coisas boas e ruins que acontecem em Porto Alegre se refletem na nossa cidade do interior. Então, por isso, a nossa preocupação no sentido de que seja preservada integralmente aqui toda a edificação e o conjunto de elementos da fauna e flora, muros e outros elementos que compõem todo esse conjunto, que é o patrimônio cultural do município. Essa então a Miriam Sartori Rodrigues, diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. E, Caco, eu achei bem interessante esse final da fala dela, que ela fala sobre essa coisa de Porto Alegre ser copiada muitas vezes, né? As atitudes, inclusive as que são ruins, né? Ser um referencial, né? Isso é uma coisa um pouco preocupante, assim, porque na realidade a gente não tá tendo bons referenciais. E, pelo contrário, talvez no interior a gente teria melhores referenciais. Agora eu fico lembrando de Taquara, das ciclovias de Taquara, por exemplo. Tem, bem dizer, metade da cidade tem ciclovia para tu andar. Então é realmente complicado, mas ainda bem que ela apareceu e, bom, enfim, isso também é um pouco da força da comunidade, porque ela também é a tia de alguns dos estudantes lá da escola. Isso, ela foi chamada e para ela chamou atenção que a prefeitura não soubesse, porque realmente foi isso, pelo menos as pessoas que estavam presentes lá, que eram três representantes, um engenheiro da SMOV, um assessor da SMOV, um assessor da EPTC, eles não sabiam sobre esse processo, nem que tinha o tombamento parcial. É, então assim, mas eu acho que é legal a gente explicar para os nossos ouvintes, para quem não sabe, qual é o objetivo da prefeitura com essa obra, Caco? Eles ficam um pouco cegos com essa história de Copa, né? Então eles só veem coisas da Copa. Então, na realidade, isso tá dentro, a trincheira da Cristóvão, em conjunto com a trincheira. A trincheira, então, para ficar bem claro, é, em vez de viaduto quando passa por cima, a trincheira passa por baixo. Então, a trincheira da Cristóvão Colombo, em conjunto com as da Anitta Garibaldi, da Ceará, e os viadutos da Bento e da Plínio Brasil Milano. Então, são as cinco obras que têm como objetivo melhorar o trânsito dos veículos na terceira perimetral. O objetivo era para a Copa, mas daí, nessa semana aí, perderam esse status. Né? Perderam o status porque eles demoraram bastante, né? Tá bem atrasada as obras. Então, exatamente por causa do atraso no andamento das obras, então foi rebaixada de obra do da Copa para ser uma obra do PAC. Essa obra e outras nove. Porto Alegre é a capital que mais teve obras tiradas desse status de obras da Copa por causa do atraso. Eles são meio atrasadinhos. Pois é, não sei, tá meio devagar o negócio pelo jeito. Mas que bom, né? Porque daí então agora não tem por que correr nessa história aí. Dá pra discutir por que que tiraram o status de área de proteção ambiental. Dá pra discutir bastante coisa. Mas aí, E o legal, só pra registrar, Flávio, o legal é que ela usa o mesmo termo que o pessoal dos ciclistas, né? De mutilar, né? Pois é. E é tenebroso pensar isso, assim, sabe? De que é um mutilamento mesmo, né? Das coisas. Enfim. Conversei com o Emerson Correia, que é um dos assessores da EPTC, que tava lá presente na audiência. O cara tava, assim, na elegância, né? Porque tava sendo muito xingado, assim, e o cara ficou numa boa. Mas enfim, né? Faz parte, ele tava lá para representar a prefeitura e tava lá literalmente segurando a batata quente, né? Mas vamos ouvir ele aí. Foram feitos estudos, foi feito projeto, foi licitado, projeto sem andamento. Hoje, com o projeto listado do jeito que está, a gente não tem como alterar ele. Claro, surgiram novos elementos aqui, eu acho que todos eles estão lutando por uma causa, né? Eu acho que toda causa é, ainda mais a deles, eles têm todo o direito de buscar os direitos deles. E nós, quanto prefeitura, nós estamos aguardando também a manifestação daqui a pouco do próprio Ministério Público em relação à questão do tombamento que foi levantado aqui hoje, até para que a gente possa se manifestar. Sim, então, Emerson Correia, assessor da EPTC. Meio lacônico, né? Meio a fim de ir embora, assim, né? Flávia? Ele estava preocupado com o horário, que na verdade, assim, Caco, a audiência pública estava marcada para 7 da noite, começou às 7:30, e acho que muito em função, assim, das pessoas estarem muito mobilizadas, elas iam interrompendo as falas e tal, e foi até 10 da noite, assim, foi, acho que bem mais do que todo mundo estava esperando o tempo da audiência. Que bom, né? Acho que antes da gente ouvir a próxima fala, que é da Vanessa Melgari, né, que é da Agapan, Ela fala, então, sobre área de proteção ambiental. A gente comentou ali no comecinho, mas é legal pontuar, então, né? O que é uma área de proteção ambiental? É uma área dotada de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Geralmente é uma área extensa, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Né, e é constituída por terras públicas ou privadas. Então, no caso ali, o espaço onde está a Escola Amigos do Verde é considerada uma área de proteção ambiental. Quer dizer, era até o ano passado. Era até ser revogado esse status, e é o que a Vanessa Melgari da Agapan lamenta, né? Ela que assistiu a audiência, ela não foi das que falou, mas ela estava ali, ela deu uma intervenção, eu achei que ela falava legal e estava por dentro do assunto, resolvi entrevistar ela. E uma das coisas que ela fala é que a prefeitura não dá informações sobre as áreas de proteção ambiental aqui em Porto Alegre, entre outras irregularidades. Dá pra gente ouvir. É muito importante a participação dos pais, na presença de muitos pais, que os representantes da prefeitura não foram aqueles esperados, né, que realmente tivessem respostas, né, eles não enviaram nenhuma pessoa com poder decisório sobre a questão, né, então isso é um fato triste, que a gente vê que se repete a cada dia nas audiências públicas, né? Eles não mandam representantes que possam dar resposta para a comunidade. Acho que isso é importante para a mobilização da cidade, das pessoas verem que a audiência é o momento de se reunir com o poder municipal e tentar tirar dele algumas respostas, porque esses projetos não estão sendo apresentados, né, para a população. Então, é um momento importante, sim. Então, é um abuso, né, de poder tu transformar uma região com rica biodiversidade de árvores, de pássaros, e dentro de uma escola que estuda o meio ambiente e promove ele. Então é uma agressão muito grande, né? Tu trocar uma área dessas por uma trincheira com mais concreto, com mais poluição e para carros, né? Enfim, as informações são bastante fracas, o site, né, da SMAN, né? Nada é atualizado ali, né? A gente sempre faz pedidos, quando a gente tem alguma questão dessas, a gente faz pedidos pro secretário do meio ambiente, né? E nem sempre a gente recebe respostas, né? Tem várias questões ali no site que eles apresentam, né? A SMAN apresenta, mas que aquilo ali não está atualizado. Então, a gente também teria que... São muitas questões graves, né, como essa da APA, que não são divulgadas. Por exemplo, essas obras, né, da Copa, elas envolvem, a gente contabilizou por cima umas 2.000 árvores, né? Mas nada é muito seguro, porque os relatórios de estudo de impacto ambiental não foram feitos. Então, isso, a comunidade não recebe esse documento, as associações ambientais não recebem nessa informação, não recebem nada, nenhuma informação de projeto, nem quantas áreas vão ser abatidas, a gente fica sabendo assim, com a pressão das pessoas, né, de uma escola, de outros bairros também que fizeram isso para saber. São várias obras aqui na terceira perimetral que vai envolver 600 árvores. Então essa é a Vanessa Melgari, da Agapan, né, falando aí sobre essas irregularidades aí, né, cara, estranho, né, não ter as informações disponíveis no site, tá meio esquisito o negócio, na real, né? Assim, eu acho que se tu entrar no site da SMAN, já o site não funciona, já não consegue achar nada, né, e esses dias exatamente a gente tava perguntando isso, né, bah, se a gente fosse investigar, assim, essas obras, a compensação, enfim, a Vanessa já nos deu a resposta, assim, ninguém sabe, ninguém viu. É, e também o que foi muito lamentado e muito pontuado é que a SMAN não mandou representante, né, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, lá para a audiência. Então, muitas coisas as pessoas reclamavam e diziam, ah, pois é, isso não é com a gente. Ah, isso a gente não sabe. Isso era com a SMAN. Pois é, eles não estão aqui. Então, assim, realmente, né, não mandaram as pessoas certas, né? Porque se era para falar da questão do status da área de proteção ambiental, tinham que ter mandado alguém que fosse para o meio ambiente. Tá meio confuso aí a comunicação entre os setores, né? Eu acho que cada vez mais justifica ter um programa como esse, assim, sabe? Pra gente poder mostrar, porque as pessoas andam na rua e elas esperam que a prefeitura tá fazendo as obras, tá cuidando do ar, tá cuidando das árvores, tá cuidando da água. Eu preciso dizer pra você que tá nos ouvindo, não, a prefeitura só tá fazendo as obras. Não tá cuidando das árvores, não tá pensando na qualidade do ar, não. Não conte com isso. É o meu conselho. Pois é, a Escola Amigos do Verde está lá nesse terreno ali há cerca de 30 anos, né? Vai comemorar 30 anos em 2014. Só que ela é só inquilina daquele terreno ali, daquele prédio. Os proprietários, que são da Fundação Luterana, né? Eles não estão muito interessados, não, sabe? Tipo assim, faz a obra aí de qualquer maneira. Então, assim, a escola está meio sozinha nesse sentido, se depender do apoio da proprietária da área. Mas eles estão indo, né? Então, assim, o Frederico Carneiro Benhetz, um dos diretores da escola, se diz feliz com o resultado da audiência. Vamos ouvir. Os processos do momento que a gente já entrou, né, com o pedido já 15 anos atrás e que ainda a gente não obteve uma resposta, ele sim pode estar nos ajudando nesse processo, né? E o processo de tomamento da casa é bem importante para a gente, vendo que o processo de tomamento da casa estaria aliado diretamente à questão toda a área ambiental, né? Esperar o retorno dos ministérios, do Ministério Público, né, estadual, via Nelly Steigleder, né, do Meio Ambiente, que já marcou esse primeiro momento no dia 6 e que está esperando esse retorno da Prefeitura, né, e também o Ministério Público Federal, né, levando em conta que essa obra não é mais da Secopa e que não tem mais essa pressa para ficar pronta, né, e sim uma obra do PAC, né, e que o Ministério Público Federal já está pedindo uma prestação de contas, né, pela questão dos valores, a questão também ambiental, né, por todo o impacto socioambiental. O que eu fiquei muito feliz com esse momento hoje, assim, é que teve um coro da comunidade muito legal, né, mais do que só da comunidade escolar, mas da comunidade local e da população de Porto Alegre, né, representantes muito significativos, né, como, por exemplo, a apresentação do Caio Lustosa, que estava aqui, né, que foi o secretário do Meio Ambiente da época, que assinou a nossa APA, né, e do pessoal do jurídico da HPAM, enfim. Então, acho que, assim, esse movimento, né, que está só aumentando, né, que começou uns meses atrás e que vem aumentando de uma forma significativa, eu acho que vai fazer sim a prefeitura parar e pensar, né, de que não é mais um movimento pequeno que está e que não vai ser relevante a ponto de eles terem que parar e pensar e rever como é que vai ser esse projeto. Então tá, esse é o Frederico Carneiro Benhetz, um dos diretores da escola, né? E só pontuando assim, né? Acho que todas as sonoras, a maior parte delas tinham assim, né, o ruidinho de umas crianças falando, porque a gurizada tava lá esperando os pais, né? E um dos pais que tava lá é o nosso amigo Beto Flack. Mas aí eu falei que eu não ia entrevistar ele, porque senão as pessoas iam achar que ele tava pagando a gente pra participar do programa, né? Ah, mas o pessoal da Rádio Estação Web não conhece, a gente devia ter entrevistado ele. Acho que vamos ter que marcar uma entrevista com ele no próximo programa. Ele até falou, bah, não, mas imagina, eu nem gosto da entrevista, dou porque é pra vocês e tal. Ele ainda fez uma preza, assim. Mas o Beto tava lá, junto com a sua Violeta, que até ela que participa aí, falando um pouquinho ali no fundo, nessa última entrevista. E é um dos pais também que, assim, que é muito engajado nesse trabalho que é feito pela escola, né, Caco? E acho que é isso que gostaria de falar, né? Perguntar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? É porque tem uma visão rasa, assim, né? Da maioria das pessoas talvez dissesse assim, ó. Ah, mas tem que desafogar o trânsito e fazer uma trincheira. E daí eu pergunto só o seguinte, né? A gente não tá falando só de uma escola. Primeiro, a gente tá falando de um terreno de uma escola. Segundo, de uma escola de educação ambiental, que ela é uma escola normal, mas que tem o foco de educação ambiental, de ensinar para as crianças a separação do lixo, de ensinar tipos de alimento, de ensinar a compostagem, de ter contato com a natureza, de pensar as coisas de uma outra forma. É um tipo de educação diferente. Então, quando as pessoas vão lá e querem um mundo melhor, o que, que elas falam? Não, porque tem que investir em educação. Mas daí quando chega na hora prática, não, tem que quebrar uma escola pra fazer uma trincheira. Então a gente tem que começar a ser um pouco mais coerente. É, e tirando de lá também árvores centenárias que tem dentro do terreno, né? Mas eu acho que depois dessa história aí do esse inquérito aí do patrimônio, de ter virado tombado, pelo menos para tombamento parcial, eu acho que a história vai virar. Eu acho que a prefeitura vai ser obrigada a ter que modificar esse projeto. Mas a sensação que eu tenho, Flávia, é aquela coisa assim, sabe aqueles filmes de ação, assim, em que o mocinho fez um monte de coisa, mas daí ele, tipo, ele tá na ponta do prédio pra cair, assim, daí alguém vem de um helicóptero e pega a mão dele e salva, assim, sabe? Eu acho que é mais ou menos, foi isso que aconteceu com a Miriam, ter aparecido e coisa. Se ela não tivesse aparecido, eu acho que eles iam patrolar. Estão nem aí. É, pois é, agora está se esperando então uma resposta da prefeitura para ouvir de novo a escola para fazer uma nova audiência. E foi muito cobrado que tivessem pessoas ali do primeiro escalão, se não o prefeito, pelo menos algum secretário ali, né? Alguém para que realmente possa fazer uma promessa, que possa ser, né? Assim, ah, em tal data a gente vai fazer tal coisa, porque o pessoal ali, aquela coisa assessor, não estavam muito seguros para poder falar isso para as pessoas. E depois vem os caras nas campanhas, né? Nas campanhas políticas, ai, vamos conversar? Vamos conversar? E daí na hora de conversar, eles não conversam, eles viram as costas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ah, é, isso é o que o Aécio fala, mas eles são todos iguais. Então na hora de pedir voto é, ai, vamos conversar? Tweet pra cá, tweet pra lá. Na hora de ir na audiência pública, que é pra falar com as pessoas e tomar responsabilidade sobre o que decide, daí manda o estagiário, manda o engenheiro que tá em estágio probatório, manda uns caras pra fogueira, né? Pois é, então assim, a gente vai aproveitar, o Caco vai tomar uma água aqui, vai se acalmar um pouquinho, né? E aí nós vamos ouvir uma musiquinha, um reggae, então, pra ficar num clima mais tranquilo. E principalmente pra entrar no clima ali da escola, eu acho. Eu acho que essa música combina bem, assim, uma coisa mais na paz, assim. Então é do lado de cá, Chima Roots, só nas bandas gaúchas hoje, né, cara? É isso aí, do lado de cá. Do lado de cá. Do nosso lado, do lado do bem, é isso? Então isso tá, aí. Vamos ouvir. Às vezes dá os dias de segundo cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá. De segundo cinzas, o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. De cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, a vida é agora, vê se não demora pra recomeçar. É só ter vontade de felicidade. A vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá. Essa é a Rádio Verde no ar. Então agora, Caco Rocha, vamos então às nossas notícias comentadas, né? Uma equipe de especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica começou nessa semana em Tóquio uma missão para analisar o desmantelamento da usina nuclear de Fukushima, e os níveis de contaminação radioativa. A equipe é formada por 19 especialistas de diferentes países e vai ficar no Japão até o dia 4 de dezembro para avaliar a situação. E aí, Caco, o que que tu pesquisou aí sobre Fukushima? É, na realidade, eles é aquela coisa do show do milhão, né? Eles chamaram os universitários agora, né? Chamaram os universitários porque os relatos são bem, bem pavorosos, assim. Então, assim, algumas coisas que eu já peguei pela internet tem, inclusive, imagens da água radioativa saindo do Japão e indo para os Estados Unidos. E isso vai pelo vento, vai por água, e é uma... Se fala uma enorme quantidade, né? Porque na realidade o que tem lá, essa instalação nuclear? É uma ruína, né? Então ela tá em ruínas, e o que eles estão tentando é um grande embrólio, assim, que eles não sabem o que fazer, como fazer para tirar as coisas que tem lá. Então a costa dos Estados Unidos está sendo atingida. Se tem relatos de que as rochas, elas não têm mais as algas, elas estão bem limpinhas, assim, quase como se tivessem sido lustradas, né? E se fala, assim, ainda não se sabe muito bem, mas se fala que nos próximos anos esse desastre pode afetar a saúde de milhares de pessoas, né? Do hemisfério norte, basicamente do hemisfério norte e do Oceano Pacífico, né? Daí fala sobre a empresa, né? Durante muito tempo que o governo foi confiando na TEPCO, que é a empresa, né, que é responsável por Fukushima. Mas o que está claro, e é exatamente por isso que deve ter vindo esses especialistas, é que a TEPCO não tem nenhuma ideia do que estão fazendo. Pois é, a gente tem aquela imagem, às vezes até estereótipo, né, de que no Japão as coisas funcionam melhor do que nos países em desenvolvimento, né, Caco? Infelizmente, o que a gente vê aí é que nessa história aí de Fukushima, os caras não sabiam o que estavam fazendo, né? Foi realmente. É que aconteceu uma coisa também de fora de proporções, né? O tsunami, enfim. Aconteceu uma coisa fora de proporção. Então, dados, né? Eles falam em 400 toneladas por dia de água que está indo para o mar, né? Então, eles estão tentando impedir, enfim, mas eles recentemente admitiram, então, que a água contaminada está indo para o ar, né? Eu fiz questão, assim, de não falar sobre os tipos, né, das coisas que estão indo para a água. Mas é tudo coisa que não faz bem, assim. É câncer disso, câncer daquilo, câncer daquilo outro e tal. E para a gente ter um pouco de ideia, o complexo nuclear de Fukushima, ele tem 24 mil vezes a quantidade de césio que foi produzido pela bomba atômica que os Estados Unidos lançou em Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Complicado, né? Fala também, assim, em uma enorme quantidade de material nuclear que Chernobyl continha apenas 180 toneladas. Fukushima tem 1.760, né? E o pior, né, é o seguinte, que a crise em Fukushima pode ser pior se um terremoto de magnitude 7 ou maior atingir o Japão. Um dos especialistas, né, que é o David Suzuki, ele falou que é a despedida do Japão, é adeus Japão. E infelizmente lá tem muito terremoto, né? Inclusive agora recentemente deu um nível 6 e uma evacuação completa na América do Norte. Então a situação é bem, bem grave, assim, a gente não tem a ideia do que está acontecendo, do que pode acontecer. E eles têm ainda, para encerrar aqui, Flávia, eles têm ainda a questão que essas hastes que estão no... subterrâneas, dentro da água, elas precisam ser tiradas para parar de então sair água radioativa. A questão é que isso é um processo muito delicado, que se duas dessas hastes se tocarem, pode haver uma cisão e uma explosão, uma liberação de energia. Então a leitura que eu acabei fazendo, até vindo antes de vir para cá, assim, parece que é uma coisa realmente kármica, assim, né? De que os Estados Unidos atacou o Japão com uma bomba atômica e agora as tá sendo o contrário, né? Por causa desse problema, a água tá indo toda para os Estados Unidos e toda para a América do Norte. Então... Tem aquele movimento, né, Caco, que fizeram aqui no Brasil, no centro do país, acho que não sei se foi São Paulo, Rio de Janeiro, que é o show nuclear, né? Sim. Até quem quiser lá no Facebook curtir, porque é legal realmente, assim, de que se pense sobre essa questão da energia nuclear, né? Já ouvi pessoas dizendo assim que é super seguro. Não, não é, né? Porque, tipo, isso aconteceu Vamos continuar, vamos fazer aqui pra até dar algum problema lá em Angra dos Reis, né? É, o que me fez pensar agora, assim, é que a gente não tem a mínima ideia do que acontece em Angra dos Reis. Pois é. O Renato Russo já falava disso, né? Lembra daquela música lá nos anos 80, ele já alertava que ele já não curtia energia nuclear, né? Mas isso é uma outra história. Acho que é legal também a gente, nessas notícias comentadas aí, a gente falar também, fazer uma análise da cobertura da libertação da Ana Paula Maciel, a bióloga gaúcha, ativista do Greenpeace, né, que foi libertada na Rússia depois de 2 meses de prisão, né, da questão lá, né, que ela, do Ártico, né, ela fez, participou de um protesto pacífico, ela e outras 29 pessoas, e ficou lá presa 2 meses, né? É, foi um protesto pacífico do Greenpeace, porque eles levaram um tiro, né? Os da Rússia estavam dando tiro. Ah, sim, não, mas o protesto em si, por isso que eles foram presos, acusados de pirataria, de vandalismo e tal, né? Eles não fizeram nenhum tipo de agressão, de violência. Bom, o caso teve uma ampla repercussão na mídia aqui do Brasil, né? Teve até matéria no Fantástico, né? Que eu acho que pra mim pode ser meio um termômetro, assim, né? Das notícias que mais podem render audiência pro grande público. Então, no Fantástico, né? Os caras são meio especialistas nisso, assim, né? Matéria pro povão, assim. Então, até lá, tava se falando do Greenpeace, se falando de ativismo ambiental, que é uma coisa muito rara, né? E, assim, a avaliação que eu faço, assim, é de que, uma forma geral, assim, me pareceu que a cobertura, ela foi bem homogênea, assim. Saudou a libertação da ativista brasileira, disse que o governo do Brasil deu apoio, sabe? Foi bem, como é que eu vou dizer, assim, não digo igual, né? Mas eu digo, assim, que meio que não teve um enfoque, assim, que destoou. Pra mim, a única coisa que destoou, assim, se vocês procurarem aí na internet, dá pra achar no portal UOL, teve uma notícia que eu achei, assim, de extremo mau gosto, assim. A matéria, primeiro pra dizer que a matéria estava na editoria internacional, nos outros sites ela normalmente está em meio ambiente, ou natureza, dependendo de como se chamam essas matérias que tem a ver com ambientalismo, né? E aí, segundo, porque o apelo realmente era sensacionalista. A manchete era: diário sugere que ativista presa na Rússia pensou em suicídio. Me diz. Precisava fazer isso? Não. Aí, assim, a matéria, que é assinada por Leandro Colom, não esclarece como é que ele teve acesso a esse diário, meio que vai percorrendo, né, assim, vários dias de como é que foi a prisão da Ana Paula Maciel. Em um momento ali, ela comenta que, poxa, que pensaria duas vezes em fazer alguma coisa e tal. Mas, bah, né, naquela situação ali, vamos combinar, né, 23 horas por dia sem presa, via uma coisa ali, ela era proibida até de dormir, tinha um tempo específico pra dormir, imagina tu tá numa prisão, numa cela pequenininha e nem dormir tu pode, tá ligado? Tipo, uma coisa assim. Então, assim, e aí em algum momento ela pensou e tal, de repente, em terminar com a vida, enfim, mas foi um pensamento que surgiu ali, daí o cara do UOL vai lá e diz, ah, pensou em suicídio, ah, não sei qual é o objetivo de uma matéria assim. E assim, mas e o que mais me chamou a atenção é que, pelas minhas consultas que eu fiz no Facebook, esse cara é um jornalista com bastante experiência, inclusive em coberturas internacionais, ele cobriu os protestos no Egito. Não é um cara, assim, um cara qualquer lá que a Folha mandou. Achei bem esquisito essa matéria. É que ele precisava fazer alguma coisa diferente dos outros, né? Talvez por isso ele teve que dar uma puxada pra fazer alguma coisa diferente. E eu te pergunto, já que tu deu uma olhada nisso... A questão da causa que estava envolvida, ela apareceu na cobertura? A questão da exploração do petróleo no ar, tipo, apareceu tal? Muito, assim, algumas matérias, assim, suítes, né, dessa principal, que era... A matéria principal era a mãe da Ana Paula Maciel, indo até São Petersburgo encontrar com ela. Então, foi isso, mais ou menos, isso que apareceu no Fantástico e tal. Eu não assisti a matéria do Fantástico, mas pelo que eu li na internet, foi isso que aconteceu. E realmente, né, ela saiu daqui, de Porto Alegre, foi até lá e tal, encontrar a mãe dela. Imagina, depois de 2 meses, né, encontro emocionante, assim. Mas nas matérias, assim, digamos, não a principal, mas nas suítes, assim, como a gente fala, né, no jargão do jornalismo, dizia ali que ela não se arrependia do protesto que ela participou, que ela achava que a causa era legítima, e a Ana Paula Maciel disse que ficava feliz que, pelo menos assim, ela sofreu uma, pelo menos essa questão aí, teve mais visibilidade, inclusive no Brasil. Então, acho que foi uma cobertura, de uma maneira geral, eu diria, honesta, assim, né? Uhum. Eu acho que mostrou, assim, de que realmente, e acho que é legal também pontuar, né, de que ela falou que o governo brasileiro deu total apoio que foi um dos países que mais apoiou essa causa. É legal, né? Porque quando é pra galera detonar com o governo, todo mundo detona, né? Mas quando é pra elogiar, vamos elogiar. Ah, legal, Itamaraty agiu legal, a Dilma agiu legal, ah, bacana, né? Então tá, né? Então tá. E agora vamos, Rádio Verde apoia, Caco, como é que é? E o que temos para mostrar para as pessoas que estamos apoiando o quê? Bom, o Rádio Verde apoia, a ideia é que ele seja para a gente promover cursos, eventos, atividades que tenham a ver, então, com o verde, né? Com ecologia, com fazer alguma coisa diferente do que destruir a natureza. Então, o primeiro que a gente vai estar apoiando aqui é um curso de bioconstrução com bambu. Né, que vai ser dado pelo Filippo Kawak, com a construção do projeto Casa Nômade. Isso vai acontecer no final de semana de 6 a 8 de dezembro, no Espaço Integral, que é na Zona Sul de Porto Alegre, na Avenida Guaíba, esquina com a Deia Cofal. Só o lugar já é lindo para ir, assim, um lugar na beira do Guaíba, com bastante mata nativa, enfim, uma galera muito legal. A programação completa do curso, né, desses três dias, tá no site do Filippo, né, que é Kawak Bambu, tudo junto, né, Kawak, Kawak Bambu, .blogspot.com.br. Então ali tem a programação, né, de tudo que vai acontecer nesses três dias, e o investimento é R$350, com alimentação e camping incluído, café da manhã e almoço vegetariano. Vegetariano, veja bem. Então, Rádio Verde apoia, então, um curso de bioconstrução com bambu. Com um cara que entende muito do assunto, a gente sabe, a gente assina embaixo, a gente sabe que o cara é bom. Exatamente. Conhece. Inclusive, chegando no site dele, né, no Kawak, bambu.blogspot.com.br, vai poder ver ali os trabalhos já que foram desenvolvidos e as construções que já tem nesse espaço, né? Então, que já é um espaço que está sendo desenvolvido, ecodesenvolvimento, assim, de verdade, na Zona Sul, lá de Porto Alegre. Então tá, e outro, Rádio Verde apoia, a gente apoia muito esse, né, Caco? O movimento dos cicloativistas contra a mutilação do plano cicloviário. Está sendo organizado um protesto, que vai rolar no dia 5 de dezembro, contra a mutilação do plano cicloviário, no Largo Zumbi dos Palmares, às 6h30 da tarde. A gente sugere para quem não está por dentro do assunto que escute então o programa Rádio Verde, que está lá no nosso site, que é www.reciclage.org/radio-verde, tudo junto, sem acento. A gente tem uma ampla cobertura sobre esse assunto, para quem não está por dentro, né? E acho que a gente pode também falar, né, Caco, para quem está nos ouvindo antes deste sábado, na sexta-feira, massa crítica. Vamos guardar isso, só para quem não... O pessoal da Rádio Estação Web talvez não tenha ouvido, e para entender, assim, só um parágrafo para entender. Então tá, estaremos na quinta-feira na Rádio Estação Web e no sábado na Ipanema Comunitária. Sim. Então assim, se você está nos ouvindo na quinta-feira, na sexta tem massa crítica, Caco, e a galera vai fazer um protesto diferente desse dia. Porque tem ciclovia com barreira em Porto Alegre, né? Isso aí foi uma novidade dessa semana, assim, da prefeitura, que cada vez mais consegue nos surpreender. É impressionante. É uma inovação. Uma inovação, né? Agora, na realidade, enfim, né? É uma cagada em cima de uma... pra arrumar uma cagada. Pois é, porque teve lá, tem a ciclovia ali da Ipiranga, na esquina com a Santana. Construíram, assim, uma proteção que, na real, tô olhando a foto, realmente parece uma churrasqueira, né? Um muro, assim, mas com um buraco no meio. Assim. Porque, na real, o setor de patrimônio público do município pediu que fosse mantido o projeto original da ponte, protegendo ali a ponte, que é histórica. Então, assim, a ciclovia foi mal feita, foi feita em um lugar que não deveria ter sido feito. Daí os caras fazem um negócio que parece uma churrasqueira. Então o pessoal da Massa Crítica, né? Que é criativo. Que é bacana, e que é esse movimento, pra quem não conhece, eu acho que é difícil que alguém não tenha ouvido falar da Massa Crítica, mas quem não ouviu falar esse movimento dos cicloativistas, né? Os caras vão fazer um churrasco lá na ciclovia. Isso aí vai ser muito bacana, a gente vai ter que conferir, né? Porque, é pra tirar uma onda mesmo, né? O negócio tá mal feito, vamos lá, vamos fazer. Diz que tem churrasco, inclusive vai ter opção vegetariana, né? Pros caras que não curtem carne, com né? Com tal do glúten. Isso aí, vai ter um churrasco vegano também. Então, assim, se você tá ouvindo a gente na Rádio Estação Web, amanhã você pode participar do churrasco. Se você está ouvindo na Ipanema Comunitária, infelizmente você perdeu. Mas a gente conta pra você na semana que vem como é que foi. Isso, e aí também vai todo mundo se preparando pra esse protesto que vai ter no dia 5 de dezembro. É, eu queria só falar, Flávia, exatamente o pessoal da Rádio Estação Web que não acompanhou o programa, só pra entender rapidamente. Tinha uma lei aqui em Porto Alegre que previa que 20% do que fosse arrecadado com multas ia ser destinado pra construção de ciclovia e pra educação pro trânsito. Há 2 anos atrás, a prefeitura falou em reunião, César Busato falou em reunião que a prefeitura vai cumprir a partir do ano que vem, em 2011. E daí em 2012 não cumpriu, 2013 daí estavam conversar sobre isso, daí não foram na audiência. E daí isso deixou o pessoal das bikes um pouco incomodado, assim. Então por isso que vai começar a se tomar algumas atitudes um pouco mais ousadinhas, vamos dizer assim. É, e na verdade essa aí do churrasco em plena ciclovia surgiu em meio a essa nova atitude da prefeitura, que foi dessa semana, essa novidade aí, né? Ciclovia com barreira. Imagina, né? Eu que sou uma ciclista de primeira viagem, meio com problemas de equilíbrio, eu já não vou andar mais nessa ciclovia, porque senão eu vou cair ali, né, cara? Tipo, no meio da ciclovia tem uma barreira, assim, né? Com obstáculos. Então, para quem quer ouvir os programas antigos, especialmente esse, é www.reciclage.org/radioverde, tudo junto, sem acento. E a gente esqueceu de dar o e-mail, né, Flávio? Isso, nossos contatos, né? Isso aí, acho que é legal. Para quem quiser, tiver sugestão de pauta, quiser falar o que tá achando do programa, como é que faz, cara? É, acho que principalmente, assim, as sugestões, o que vocês gostariam de ouvir ou de saber mais, assim? Quem que vocês gostariam que a gente entrevistasse? Tá, vocês gostariam que a gente falasse com o Fortunati? É meio difícil, mas a gente pode tentar. Então, acho, mas essa é difícil, hein? Seu desafio, né? Não fala nem com a RBS, mas tudo bem. Mas enfim, pessoal, quem tiver sugestões, quiser conhecer, conversar mais, manda e-mail para imprensa@reciclage.org. E também nos adiciona lá no Facebook, né? No facebook.com/reciclage. Ou pode procurar ali na busca Reciclage Produtora de Sustentabilidade. Daí vai aparecer nós lá. Então tá, beleza. Vamos de som agora então, Caco. Vamos, né? Acho que vai ter que ser. Vamos tocar então o Brilho da Lata aí, Renegue a Natureza e Ela Lhe Renegará. Vamos ouvir. Com certeza, você nos ignora e vai em frente, desmata tudo que lhe dá poder. A paciência é sua aliada, é a resistência, confronta com a força de um leão, abençoado estoura um grande ler. Encontrar o óbvio em alguém, ser o que quiser, talvez um dia eu volte como um rei que possa fazer o bem. O que você vai fazer quando a hora certa chegar? O que você vai dizer? Renega a natureza e ela lhe renegará. O que você vai fazer quando a hora certa chegar? O que você vai dizer? Renega a natureza e ela lhe renegará. A natureza está comprometida com certeza, você nos ignora e vai em frente, desmata tudo que lhe dá poder. Marcelo Salgueiro! E a paciência é sua aliada, é a resistência, confronta com a força de um leão, abençoado por um grande Deus. O que você vai fazer quando a hora certa chegar? O que você vai, dizer? Renegue a natureza e a marinha levará. O que você vai, fazer quando a hora certa chegar? O que você vai, dizer? Renegue a natureza e ela lhe renegará. Renegue a natureza e ela lhe renegará. Renegue a natureza e ela lhe renegará. Renegue a natureza e ela lhe renegará. Salve! Salve Marcelo Salgueiro! Brilho. Salve diretoria! Na guitarra, Marcelo Brum da Luz! Na guitarra, Maurício Seco! Nos teclados! Esse então a Brilho da Lata com a música Renegará. A Brilho da Lata que tocou lá no, na Orion Festival, Caco Rocha. Na produção lá dos nossos amigos, né? No Ricardo, do Ricardo Lopes e do Bruno Dutra, né? E estivemos lá, né? Com a uma das ações da reciclagem produtora de sustentabilidade. É trabalhar junto com esses caras bacanas da Cyclus Produtora, que fazem essa festa de música eletrônica, mas né, em harmonia com a natureza. Bem né? Engajada, né? Levamos o pessoal da cooperativa lá de Sapucaia, da Coprevive, que então recolheu lá, acho que mais de 30 bags de material reciclável, assim, que vai gerar bastante renda para eles. Fizeram limpeza, curtiram a festa, eu acho que foi bem legal. Depois a gente vai colocar no Facebook lá as fotos da festa, né? E mandar um abração, né, pro Ricardo, que tá de aniversário essa semana aí, que é nosso brother. Nosso irmão aí. Fé, força e continua em frente. Avante, sai. Então tá, e hoje nós vamos um programa com muitas novidades. E nós estamos agora aqui no nosso quadro de encerramento, né? Que é Ecologia Radical com Caco Rocha. Vai lá, meu. É, isso aí. A gente resolveu, então, começar essa estreia exatamente aqui, porque acho que tá na hora da gente subir o tom de algumas coisas, né? Então, no Ecologia Radical de hoje, a gente vai falar, então, sobre salvar o planeta, né? Hoje não podia ter deixar de ser esse quadro, para a estreia do quadro, falar sobre esse assunto, porque essa é, com certeza, a maior ecobobagem que a gente pode encontrar no discurso ecológico, né? De que nós temos que salvar o planeta, né? Então, essa mensagem ela é amplamente reproduzida em discursos engajados, inclusive, de ecologistas e muitos de não ecologistas, né? É a verdadeira inversão do pensamento das coisas. É a inversão da ordem natural das coisas. É como se a sarna tentasse salvar o cachorro. Não, eu vou salvar o cachorro. Mas no fundo, assim, daí falando bem sério, é talvez a maior arrogância da humanidade, né? Que acha que pode controlar a natureza. Se a gente parar pra pensar, o planeta Terra já passou por, no mínimo, 4 extinções de vida na Terra. Já passou por glaciações, terremotos, vulcões, movimento de continente, tempestade magnética, inversão dos polos, cometa, asteroide, e continua. A Terra continua aí, firme e forte. Agora eu pergunto para vocês, a gente mal consegue resistir a uma chuva um pouco mais forte? Uma chuva um pouco mais forte já causa um baita transtorno. Imagina se a gente ficar uma semana sem energia elétrica, o que aconteceria? Então o resumo da ópera é que o planeta Terra existe há 4 bilhões e meio de anos. E nós temos no máximo 100 mil anos. Então, esse pensamento de salvar a natureza, ele está conectado, está relacionado exatamente com a desconexão do homem com a natureza. E principalmente da falta de noção de que nós, a humanidade, os homens, somos o elo mais frágil dessa teia da vida. Então, para resumir, não tem nada errado com o planeta, né? É nós, humanidade, que precisamos ser salvos, e não o planeta. Então, quando a gente pensa que nós temos que salvar o planeta, a gente tá bem equivocado. E essa é a mensagem. Então tá, essa é Ecologia Radical com Caco Rocha. A gente vai encerrando por aqui, mantendo esse tom assim do discurso, como o Caco falou, mais radical, mais com atitude, né? E aí a gente selecionou uma banda gaúcha que eu particularmente sou muito fã dos caras, assim, os caras estão na cidade há muito tempo, Replicantes, Boy do Subterrâneo, que os caras falam lá do abrigo nuclear e tal, e eu acho que tem bem a ver com isso aqui que a gente quer falar, assim, quer falar de ecologia com atitude, né, Caco? Exatamente. É, a ecologia rock and roll. E acho que é preciso também fazer um registro de mandar um abraço pro nosso amigo Rodrigo Jacobus, que é a música dele com a mulher dele, né? É, o cara... Ele era o rato que virou a esquina e encontrou nosso amigo punk, então. Nosso amigo punk. Vamos encerrando assim. Falou, então. Até semana que vem. Ai, amamos vocês. Valeu.